Cast está começando mais um querido sensacionalista. Não, nossa. Enfim, Caramba Cast, isso mesmo. E da Ibages. Ibages, isso mesmo. E da Ibages, comandante Hamilton. Ibages do caramba. Ibages com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton. Que estamos começando hoje aqui. Bom, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Sim, por favor. Matheus! De novo o Jardim me trolando, porque exatamente agora eu ia soltar um arroto fenomenal. E ele, Matheus! Mas enfim, pois é, fenomenal. Um tema, como sempre, que eu gosto pra caralho e espero que todo mundo goste. Acho pouco provável que alguém não goste desse tema. Isso. Mas é isso aí. Isso, mas enfim. E também conosco aqui, Rafa! E aí, galera do mal, eu tenho um microfone novo e não preciso ficar soprando em você! Legal, né? Compartilhem com a gente comigo, velho, da cidade, por favor. Muito aê! Bom, parabéns, campeão! Olha, galera, eu comprei um microfone novo, velho. Sério mesmo, aquele microfone foi R$40, velho. E era uma bosta. É triste, eu sei. Mas fazer o quê, né? Isso, gastamos as finanças do caramba. Brinks foi o Rafa mesmo que comprou. Para garantir a qualidade pra vocês aí, meu caramba. Mas enfim, conosco aqui também, Tute! Porra, toda hora eu achava que ia ser eu, aí eu fazia. E aí não era eu tirava o microfone e fazia. Só que agora tamo aí, gente. Porra! Isso, a galera devidamente apresentada. Está faltando muita gente hoje, meu caramba, sim. O caramba está desfalcado! Está desfalcado, mas não é por isso que. Iremos jogar. Enfim, nossa, foi um trocadilho, enfim. Idiota esse trocadilho. Mas a galera que faltou no caramba teve seus motivos, os probleminhas aí e tudo mais. Mas próximos carambas aí, torçam pra eles estarem aqui gravando conosco. Beleza? Bom. Então, galera, não se esqueça, os avisos rápidos aí. Não se esqueça de curtir, isso, curta aqui no Facebook, isso mesmo, e também não se esqueça de twittar aí sobre o caramba, mas o mais importante, não se esqueça de curtir, porque estamos entrando nessa nova onda de redes sociais aqui, então não se esqueça de curtir no caramba aí, tranquilo? Então é nóis que tá, vamos para o nosso cast de hoje, galera. Que o tema é o... Qual o tema? Qual o tema? São os heróis dos games, isso mesmo. Para iniciar o cast de hoje, por favor, Tute! Pô, para iniciar esse cast, cara, eu queria muito falar de um jogo que eu me propus a jogar. É uma sequência dos jogos e tal, que existe sequência X, caralho, a 4 e tal. Mas eu decidi jogar desde o 1, do Nintendinho. Que eu até fiz uma transmissão rápida ao vivo pra mostrar como eu sou ruim jogando esse jogo. Que é o Mega Man. Mega Man do carinha azul que atira bolinhas amarelas. Porra, a galera Mega viu. É foda demais, véi. Caraca, a galera viu. Eu sou uma merda nesse jogo, mas eu melhorei. Eu consegui zerar o 1, o 2, o 3. Tô zerando o 4. Aí, porra. É, cara, é foda o jogo. O cara rouba os poderes de quem ele mata. Então isso é foda. Só por isso que eu não. Não, Mega Man é foda demais, cara. Eu lembro quando eu era menor e aí eu jogava e eu tentava. E sempre tinha aquela fase especial que você tentava na fase da topeira. E aí você tentava subir naquela paradinha lá, descer escorregando naquela parte que tem os morceguinhos. Você ia descendo lá e pulava em cima da caverna e lá você conseguia o Hadouken, né? É, porra. No início. E era super difícil de conhecer o Hadouken. E no início o Mega Man não tinha o Mega Blaster, que é o Hadouken. Tipo, até o 3 ele não tinha. Aí no 4, do nada, ele ganhou o Mega Blaster e agora ele tem naturalmente. Mas aí depois tem as histórias que ele perde, Mega Blaster pro Proto Man e tal. Né? Umas paradas muito bizarras. Legal da história do Mega Man, cara, que tipo, criaram os robôs e os robôs eram pra ajudar a humanidade, mas aí o cara quis usar pro terrorismo, e aí só o Mega Man sobrou de robô bom e ele teve que ir lá e matou todo mundo. Mega Man é um jogo muito violento, muito triste. Não, Mega Man é foda demais, cara. Sério, Mega Man é um dos jogos mais fodas. Eu particularmente acho melhor que Mario. Eu tô preferindo jogar. Eu tô me divertindo muito mais jogando Mega Man do que Mario, falo mesmo. Mario? Que Mario? O do bigodinho. Ah, tá. Então, Mega Man eu acho muito foda, cara. Tipo, dessa geração menor, dessa geração mais antiga, não menor, porque talvez eles sejam até maiores que a nova geração, porque hoje tem uma quantidade de jogo tão grande, não sei se vocês vão concordar comigo, que tem vários jogos bons hoje em dia. Antigamente também tinham jogos bons, mas eram difícil ter o que se destacava mesmo. E o que se destacou muito também, além de Mega Man, eu vou falar do Mario logo, né, porque a gente já comentou nele, depois a gente volta no Sonic. Então, o Mario, cara, tipo assim, que primeiro, a história do Mario lá, não sei se foi aqui que vocês comentaram uma vez, ele antes era o Jumpman, e quem era o vilão, entre aspas, que tacava barris no Mario, era o Donkey Kong. E depois o Donkey Kong virou um jogo também onde ele era o herói. E o Mario, eu acho ele um herói clássico, né? Porque ele não é nada, ele é um encanador. E ele vai salvar a princesa. E tem um irmão dele, o Luigi. Mas se você for perceber, assim, tipo, se for colocar no, hoje em dia, em um contexto real, o Mario é, tipo, meio que mexe com a máfia lá da galera, né? Tenta derrotar aquela que rouba a princesa, né? O Mario é um cara pobrezão, um encanador que sabe lutar. Não sei como, né? É, lutar, tipo, o cara... pular na cabeça de tartarugas, né? É, não. O legal é o estilo que o Mario mata as pessoas. Porque, tipo, o Mega Man, ele tem lá a arma de prótons. E aí ele pode pegar as outras armas dos outros vilões e tal. O Mario, não. O Mario, ele é... O Mario é sacana, porque o Mario, ele usa... Além dele pular na cabeça, ele usa a parada da, tipo, os adereços dos outros vilões contra eles. Tipo, se tem uma tartaruga com casco, ele pula nessa tartaruga pra ela sair do casco. O Mario é muito violento. Tipo, sai dessa porra, filha da puta, e pula em cima dela. Aí ele pega o casco e, tipo, taca contra outra tartaruga, tá ligado? O bicho é muito filha da puta. Isso quer dizer que o Mario não passa de um aproveitador barato. O Mario, cara, o Mario é o cara mais aproveitador de todos. Você acha que o Mario é legal e tal? Porque ele é simpático, tem aquele olhinho bonito e aquele bigodinho. Não, bicho é filha da puta. Sem contar a parte que ele mata o Yoshi pra se salvar. Porra, ele é muito filha da puta, cara. Não, tipo, quem nunca fez? Quem nunca fez? Um pulo longo, você, ixi, agora, fudeu agora, como é que eu vou pular? Pega o Yoshi e mata o coitado que te ajuda o jogo todo só pra você prosseguir. Tem até uma correlação no Shadow of Colossus, que é um jogo de PlayStation 2 muito bom, por sinal, também. Que no final do Shadow of Colossus, tem uma hora que, tipo, tá tudo desmoronando e tal, aí o cara tá em cima do cavalo dele, o que ele tem que fazer pra não cair? Ele pula do cavalo dele pra pegar o impulso e se agarrar na parada. E o cavalo que morra. E o cavalo morre, cara. Na verdade, é uma égua, é a agro. É, só que no final do jogo mostra que ele não morreu e tal, que ele até... O cavalo volta mancando. Tipo, ele cai de um precipício e o cavalo só fica mancando. Claro, cara. É agro, cara. Agro é foda. Claro. Já o Yoshi é um babaca aí. Porra, não. O Mario é filha da puta até bebê. Porque se você for jogar Super Mario World 2, Yoshi's Island, que é o que o Mario é bebê, o filho da puta, se ele cai do colo do Yoshi, ele fica chorando numa bolha e você não consegue pegar ele, cara. Ele é muito viado esse Mario. Fresco pra cacete. Ele é um bebê, porra! Não fale mal do Mario. Ele é muito legal, cara. Desde Mas, bebê, além do Mario, né? Mario, que te pegou atrás do Ravalho, tem o Sonic. O Sonic, sim, é um herói foda, clássico. Porra, o Sonic é muito foda, cara. Como eu era pobre e tinha Mega Drive, pra mim, o herói da minha infância sempre vai ser o Sonic. Caralho, velho. O Sonic é muito foda. E tem essa... Se vocês forem perceber... Nesses jogos, na maioria dos jogos, e na maioria das coisas de sucesso, por exemplo, tem o herói e o super-herói, vamos colocar entre aspas. Por exemplo, Batman é o coadjuvante. Isso, o Mario e o Luigi, o Sonic. Isso, o Sonic e o Tails, né? Então, ele também tem. E tem aquele lá que é o irmão do Sonic, né? O Knuckles. Não, isso, o Shadow. Ele é um Shadow, vilão. Shadow é o irmão do Sonic. Não, o Knuckles não é irmão, de cabelo não. Vermelho. Não, o irmão é o Shadow, que é o preto. Gente. Então, o Knuckles, ele é foda também. Ele é mau, só que depois, no final das contas, ele fica bom, né? Sempre tem um... É que nem Mega Man, Proto Man, que nem Mario e o Wario. É muito foda isso. E o Sonic, ele tem... Tipo assim, tem duas coisas. O Mario, não sei se vocês vão concordar, é um jogo simples. Você pula na cabeça do carinha e plim, plim, plim, plim, pega as moedinhas e tal. No máximo que tem como você voar lá, pô, não, muito foda, Mario. Só que Mega Man, sei lá, a jogabilidade do Mega Man é uma parada mais, sei lá, bem diferente, cara. Quando você explode lá e cai aquela parada de energia e você pega e depois você vai naquelas fases, você desliza, não sei o quê. O Mega Man é diferente. E o Sonic também tem aquela parada de girar, mas, tipo, o Sonic, ele... O legal do porra, Sonic é a adrenalina, tá ligado? Tipo, você vê tudo muito rápido. Aham. Poder definir em palavras. Não, cara, mas é, o Mario, eu acho que o Mario é mais marcante, porque, sério, o Mario é um jogo à frente do tempo dele. Se for parar pra pensar, tá, o gráfico é bom pra época, o jogo, a história, só que, tipo, o jogo, ele é muito bem elaborado. Tem parte, você chega numa determinada fase, se você cumprir a fase normalmente, você vai ganhar a fase, beleza, só que depois não vai liberar um outro caminho, não vai liberar um lugar pra você ir. O legal do Mario é isso, são os caminhos alternativos. Tipo, as coisas que você tem que pensar, tipo, você entra no segundo cano da fase, por exemplo, que você vai pro outro mundo, entra na passagem, tipo, não dá pra você zerar o Mario, coisa que o Mario eu já tem aquela parada do menu, né? Do menu não, da cidade, de você ver de longe, do mapa. Né? É, do mapa. Mapinha, desculpa. Tipo, cada jogo, cada esses três pilares, que é Mario, Sonic e Mega Man, que são, tipo, porra, os que sustentam. Tipo, o Mega Man é o mais pra lá, mas mesmo assim, pra mim, ele tem um valor, agora que eu tô viciado. É, cada um tem seu diferencial. O Mega Man sempre teve, cada um tem o seu diferencial. Mas da época antiga, Mario, Mega Man e Sonic, que são os principais. É verdade. Aí, porra, cada um tem seu diferencial. Tipo, o Mario é essa parada. O Mega Man, ele tem, tipo, porra, você rouba os poderes, cara. São vários poderes diferentes. Você pode trocar de poder. Você tem que pegar, tipo, o poder do Guts-Man pra levantar as paradas. O Sonic é a adrenalina, é a velocidade e tal. E cada um tem um elenco muito legal, porque o Mega Man me deixa muito puto, que a cada final de jogo você tá lá, aí se mata o Dr. Willy, pá, se matou o Dr. Willy, aí você fala, finalmente zerei. Aí aparece mais uma caveirinha e fala assim, novo chefe. Aí você, caralho. Aí você vai e mata o outro chefe, fala, pá, zerei. Aí aparece parecendo que você vai ter que enfrentar mais um chefe, mas não, são só os créditos. Eu fico muito puto, cara, quem criou o Mega Man. Agora, esses jogos, assim, mais antigos, tem um também que é muito foda e que não sei se vocês vão lembrar. Então vou falar do mais famoso logo, que esse Tuti pode falar com propriedade, já sabe qual é, né? Pode falar, Tuti. Porra, o Link. O Link, cara, eu gosto de dois caras, até agora, porque pra mim eles são, tipo, os mais legais, porque eles ficam calados. Tipo, tá, o Mega Man também fica calado e tal, mas é que o Link e o Gordon Freeman do Half-Life, os dois são legais porque eles ficam calados e isso meio que dá uma graça na história. Porque sempre tem alguém que, tipo, o Link é tipo assim, Link, você precisa ir lá pegar as esferas do poder. Quer dizer, as pedras lá da coragem, sabedoria, blá blá blá. E tipo, ele não responde, tá ligado? Ele só vai. O Gordon é a mesma coisa. Tipo, Gordon, vai lá matar aquele alien de cabeça gigante. Ele não vai falar e não. E o Link é apaixonado pela princesa, né? O Link, na verdade, não. Na verdade, o Link na verdade, não é apaixonado. Na verdade, ele é só um herói, né? Na verdade, ele era gay. É tipo... Na verdade, ele gostava, ele queria era o Ganon. É. Então, ele fica. O Link é foda, principalmente a jogabilidadezinha do Link é muito foda, sabe? E cara, eu acho legal. Tipo, porque... o primeiro, eu juro que, tipo, os primeiros Zeldas, até aquele Zelda que era de plataforma, eu admito que eu não gosto. Eu não gosto mesmo. Mas eu gostei do A Link to the Past, que é o de Super Nintendo. E o Super Nintendo que é do mano. Super Nintendo, que você vira um coelhinho e tal, é um bizarro. E o... Aquele que você passa a espada só vai na horizontal. Não é? Qual que ele não vai em outra direção. Não, esse então, é o mais chato. Esse é o de é o primeiro. Primeiro mesmo, The Legend of Zelda. Ah, esse é legal, mas tem... Então, é esse que eu tô falando, cara. Pô, esse eu não gosto, não. Eu comecei a gostar do... Então, você pega o coraçãozinho e passa a espada só na verticalzinha aqui, que tem um matinho, você corta o matinho, foda, pô. Agora, depois eles começaram a desenvolver o Zelda, e fizeram uns Zeldas com super gráficos malucos, que também é excelente. Cara, o Ocarina of Time, que é o de Nintendo 64. Esse mesmo, fodástico. Sério, é um jogo tão, tão bom, cara, porque é tão simples. Você tá na vila, não é? É, tem você nasce vila. Na vila dos Kokiris, que é a galerinha lá, que todo mundo tem uma fada. Só você não tem uma fada. Esse jogo é velho. Esse jogo é velho pra caralho, 98, né? 97. Eu lembro que eu jogava esse jogo quando era pequeno. E também, além do Link, não sei se vocês vão lembrar, tem dois. Um é o Earthworm Jim, que é aquela minhoca que veio de outro planeta e que e tinha uma pistola de raio laser cabulosa lá. Vocês lembram disso? Cara, quem não lembra, né, cara? Muito bom. Eu vou tá colocando a imagem aí pra vocês lembrarem, quem não lembra. E esse aqui, parece que poucos vão lembrar, que é o Arthur, que ele é o herói de um jogo que chama Goose and Ghosts, que é considerado um dos jogos mais difíceis. Era difícil pra cacete esse jogo, que ele tinha que invadir lá o castelo, que tinha um monte de monstro e pá. Era muito foda. Tipo o carinha do Castlevania também, que é muito foda, né? Pô, o Belmont. A família Belmont. Isso, bicho. Castlevania é legal. O Castlevania é maneiro, tipo, eu não gosto muito dos heróis de Castlevania, eu não acho nenhum deles muito legais. Eu gosto do jogo em si. Mentira, eu gosto do Alucard. Eu adoro o Alucard. Óbvio, então. O Alucard é muito foda, mas todos são foda. Não, todos têm seu estilo. Sim, mas o jogo Castlevania em si é fodástico, né? Porra, e o mais legal do Castlevania, cara, é que, tipo assim, o Mega Man, o Mario, todos esses jogos, no início, eles meio que não tinham nenhum sentido, eram meio que arcades, tá ligado? Tipo, eles tinham uma historinha. Agora, o Castlevania, cara, ele sempre teve toda uma história por trás. A história é louca demais. Bem bolado. Bem bolado. Mas é muito bem bolado. Como é que é o nome do menino? Família Belmont. Vem pra cá, você vem da caravana de onde? Eu vim do Castelo Vânia. Castelo da Vânia. Tem gente que fala Castlevania, cara. Castlevania é tenso. Castlevania, cara. Não, mas até a gente falando desse que vocês já citaram, eles sempre meio que seguem, por mais que mude toda a teoria, seguem quase o mesmo plano, né? Tipo, uma princesa que foi capturada pelo vilão e o cara vai andar o mundo inteiro do jogo até chegar ao final para resgatar a princesa. Tipo, tudo rola. A maioria dos jogos nessa teoria de herói e tudo mais segue esse mesmo padrão, digamos. Mas é verdade, a maioria do... Tem jogos novos hoje que às vezes não é a princesa, mas é a mulher do cara, tipo Dante's Inferno. É. Que a mulher dele pega lá e tal, ele vai lá no inferno só pra resgatar a mulher dele. Uma parada que eu admiro no Dante's Inferno é porque ele é... Porra, ele é um jogo sobre um romance, tá ligado? É, tipo, era um livro que conta e tal, um livro mó cult. E fizeram um jogo. É, grego, antigão esse jogo, velho. Esse livro... É o Inferno de Dante. É o Inferno de Dante. Já falando de Dante, tem o Dante do Dave May Cry, que é muito foda. Cara, ele ia falar desse. Maldito. Pode falar, Matheus. Não quero falar mais, não. Eu vou falar, velho, porque você é gay. Véi, o Dante, ele é muito foda, cara. Em jogo, em tudo. Caralho, velho. Só que, tipo, o Dante não é exatamente um herói, né? Porque, tipo, o único que você ele joga... Ele é um mercenário, com... né? O único que você joga, tipo, que o Dante é do bem, entre aspas, é o 3. Porque, tipo, é o 3, porque ele, você, tipo, porra... Você, tipo, meio que combate o Dante, ou ele é um inimigo seu, exemplo do 4 e tal. Agora, o Dante... E agora ele... É o 5 vai ficar muito tenso. 5 não vai ser... Eu achei, tipo, eu vi essa ideia assim, eu achei que o 5 vai ficar uma bosta. Tem um que o irmão dele, que é o irmão mais novo dele, que é o herói. Isso, o Virgil é o herói. Super choque. Não, o Virgil... Aqui é o Super Choque, você está ouvindo o Caramba Cast. Vamos dar choque no seu sistema! O Virgil é o herói, que não é o Super Choque. E ele tem que combater o Dante, até que a primeira cena e tal, ele lutando com o Dante. Mas se vocês assistirem, eu indico, porque é muito foda, que é o anime Devil May Cry, que são 14 episódios, eu acho, no máximo. É pouquinho. É foda, tu vai ficar fã do Dante pro resto da sua vida, porque ele é muito foda, cara. Dante é foda. Sério, Matheus. Cara... Por mais que ele não seja o herói, ele é um vilão, um herói, sei lá, porque tem hora ele é herói, hora ele é vilão. Ele tá mais perto de ser um anti-herói. É, ele tá pra ser um anti-herói, mas é por causa que ele é um mercenário, ou seja, as pessoas chegam lá e contratam ele pra matar demônios, no caso, não é? Uhum. E aí, se ele contratado, ele vai, mas é claro que... Mas ele, tipo, velho, ele não deixa de ser muito foda nesse jogo, que é o Devil May Cry 3, né? Ele é o herói. Devil May Cry 3, que ele é o herói, ele tem que lutar contra o Virgil, porque o Virgil tá querendo pegar... Quer dizer, o cara que tá ajudando o Virgil quer pegar os poderes do pai deles... E tal, é mó bizarro. E acabar com a humanidade. E acabar com a humanidade, porque todo mundo quer acabar com a humanidade, uma coisa claro, linda. A humanidade é uma merda, todos querem acabar. Mas as pessoas nascem com essa vontade de acabar com a humanidade. O princípio dos putos é dominar a humanidade, né? Nem acabar com a humanidade. Tipo, do Robotnik, todos. Todos têm vontade de... O Bowser não, o Bowser só quer estuprar a princesa, isso que é o legal. É, o Bowser só quer a princesa. Eu admiro o Bowser por isso. Ele já tiver feito isso, né? É. Eu admiro o Bowser por isso, ele só sequestra ela pra tipo, comer ela. Tipo, o cara não quer saber das outras pessoas, só quer comer alguém. Tá certo, cara. Tá certíssimo. Ele tá no direito dele de comer alguém. Pois é, deixa eu sequestrar. Na verdade, sim, porque no reino do cogumelo eu acho que não existem tais leis quanto a estupro e sequestro e tal. Mas devia existir, porque aí o Bowser tava fudido. E aí o Mario não teria que trabalhar e não teria os jogos, então não, continue assim. Cara, a gente tá falando agora do Devil May Cry aí, do Dante. Fica aí os meus votos de agradecimento ao Dante, porque ele é muito foda, sério mesmo. Muito foda. Caraca. Agora, voltando... Ele é esparrado demais, aquela espada do filho da puta, cara, ele é muito esparrado, velho. A Rebellion, aquela espada com a caveira no punho. Nossa, puta que pariu, é velho, demais, sério. Todo o Dante é foda, velho. Cara, eu queria ver independente, uma batalha ele e o Kratos. Todas as franquias do Devil May Cry, ele é foda. Tirando a do 5, né, que parece estar uma bosta. Mas como eu nunca joguei, não posso falar. Mas não parece que é legal, não. O Kratos também não é um herói assim também, é? Não, o Kratos é o mais anti-herói de todos. Porque ele mata os deuses, não é? É exatamente. Mas ele mata os deuses. Ele mata os deuses porque os deuses castigam ele porque ele estava revoltado com os problemas no Olimpo e com as guerras que estavam acontecendo na Terra. E ele foi intervir, só que ele não podia intervir. Quando na verdade, ele não é o deus da guerra, né? Não, ele toma o posto de deus da guerra. Ele matou o deus da guerra e ficou sendo, por consequência, ele. Mas ele matou vários deuses. Não, né? Ele matou o 3 mesmo. Matou todos os deuses. O 3 você vê que é uma matança de deuses. Porra, o 3 é... Cara, o 3 é muito lindo. Tipo, cara, porra, mata todo mundo, é coisa linda. O que não tem meio lógica de acontecer, porque os deuses não morrem. Pois é, uma coisa que eu gosto do... Não, porra, mas, cara... Eu gosto de... Eles podem ser reduzidos quase a pó, mas eles não morrem de verdade. Por exemplo, Cronos. Quando Zeus pegou e colocou ele lá naquelas todas aquelas coisas... Se você não escutou o Caramba Cast Mitologia Grega, você pode escutar agora, cara. Vai lá, escuta, depois pausa, vai lá, escuta, depois você volta. Porque o Zeus prendeu o Cronos e ele não morreu, porque não tem como... Você pode aprisionar, mas não tem como você matar. Pode enfraquecer muito, mas não matar. Pois é, mas como é o God of War e como é o Kratos... Uma coisa que eu acho, tipo, o God of War é, sem dúvida, tipo, um jogo que revolucionou esse estilo. Então você vê que tantos outros jogos que copiaram ele, exemplo de Dantes Inferno. Dantes Inferno e God of War só mudam o personagem e o lugar. Porque é a mesma coisa. Mas é bem diferente a jogabilidade. Não, cara, mas dá pra você ver que é feito mesmo estilo. Mas aí, tipo, God of War é um jogo muito bom. Tem uma, como é que eu posso dizer? Tem uma semelhança. Em todos os jogos tem. Se for falar assim, Dantes, Inferno e God of War, porra. Se não, não aparecer, tipo, God of War, God of War, a plataforma desse jogo foi feita pra ser copiada, cara. Esse jogo foi, cara, foi feita pra ser uma copiada. God of War foi o protótipo dos jogos fodas. Foi isso. Porque, tipo, na verdade existem vários jogos assim, que é tipo uma matelança e tal, aí vários hits e tal, mas o God of War revolucionou. Porque, ele tem um elenco bom, cara. Dois, ele mexe com uma coisa que todo mundo gosta. Deus. Mitologia. Mitologia grega. Não, mas os golpes do Kratos. O golpe do Kratos, aqueles golpes diferentes. Onde ele mistura aquele slow motion com o movimento e tal. Que ele levanta as correntes dele, que é a espada, que ele joga corrente e... Porra, aqueles golpes dele foi o que revolucionou, velho. A sequência, o combo de golpes dele. Quando não é só a espada pra cima, o ataque pra cima ele ataca na cabeça do cara. Embaixo ele ataca no saco. E quadrado normal, ele ataca normal. Não é isso, não é mais isso. Ele mudou totalmente o combo das paradinhas, saca? E isso influenciou muito. Eu acho que tem um jogo que a gente pode comentar, que é mais antigo que o God of War e pode ter influenciado, que foi que revolucionou nessa paradinha de slow motion, que foi o Max Payne, né? O Max Payne, ele é um herói cabuloso, movido pela mulher dele ter sido morta lá. Blá, blá, blá. Isso. Aí ele tem aquele movimento de slow motion, que você aperta um botão e quando ele pula pra frente ou pra trás, e todo o universo ao redor dele fica em slow motion, só os tiros dele que não. E isso foi claramente copiado ou como é que fala, espelhado no Red Dead Redemption, né? No Red Dead, Red Dead tem isso também, né? No Red Dead tem o Red Eye que fala. Ele, só que é de uma maneira mais apurada e tal, de uma maneira melhor que o nome do esse é um herói também, um heróizaço. Pra quem já jogou Red Dead Redemption sabe que o John, alguma coisa que ele chama, é um heróizaço do Red Dead Redemption. Eu já paguei pau muito do Red Dead, então não vou nem falar mais nada. E o, depois, né, Max Payne, tem aquela paradinha de slow motion, o God of War... É, chegou com os homotos de uma maneira diferente, o Red Dead tinha mais parecido com o Max Payne, e aí depois começou a surgir Prince of Persia, né? É, pô, Prince of Persia existe, já tem, ó, pra caralho. Não, Prince of Persia... Mas o God of War era antes, né? Não, Prince of Persia é muito, porra, mais antigo. Super Nintendo, cara. Muito não, antigo. Eu sei que o... Mas eu tô falando o modo de slow motion que eu tô falando. Prince of Persia tem... Na verdade, Prince of Persia sempre brincou com o tempo. E ele veio antes, não, do... Prince of Persia, ele vem daqueles computadores que não tinha caixinha de som, velho. Que você pulava e caia no espetinho lá, né? Mas o... Aquele movimento de você fazer vários combos cabulosos, assim... Quem foi o pioneiro foi o God of War, velho. Não, é... o maneiro do God of War é isso, cara. Você matar gigantes, tá ligado? Você mata gigantes. Você mata um ciclope, cara, com essas lâminas... Cara, é. Pois é, tipo, eu gosto de God of War, tipo, a jogabilidade é muito boa, o jogo é todo impecável, só que a história eu acho meio furada. É legal. Mas qual porque... é o seu problema? Não, a história atrai as pessoas, tipo, mitologia, deuses. É uma história, só que é uma história básica, não é um elenco bem elaborado. Matar deuses, velho. O cara não pode. Mas mesmo assim, a história é sensacional, velho. Não, necessariamente. É legal, a história é bem amarrada e tal. É bem feita. Só que é mentira, claro. Não, óbvio, cara, é uma história polida pra atrair um público, uma massa grande, tá ligado? Tipo, não é um jogo pra ser cult, pra tipo... Tipo, pensa um jogo Braid, tá ligado? Ninguém ouviu falar de Braid. Quem ouviu sabe que o jogo é foda, conta a mesma história do Mario e tal. Tipo, mas ele tem toda uma parada relacionada a tempo e dobras de tempo e espaço e blá blá blá. Você quer dobras de gordura? É o Tinho. O Tinho é um cara legal. Joga em Braid, trança em inglês. É, porra. Mas a história cara. Tipo, a história. Então, digamos, tipo, a história de Braid é uma história completamente. Ou Limbo, digamos. É uma história completamente complicada e tal. Uma história que gera opiniões e tal. God of War não, é uma história básica pra atrair as massas grandes. Tipo, porra, um cara que, porra, tá destinado a matar o Ares. É, porque ele fez um pacto com o Ares e tal, mas ele não quer mais saber desse pacto, porque ele teve que matar a família dele pra isso. Mas é muito foda esses aí todos. E tem um antigão também, que é de PlayStation 1, que é o Crash Bandicoot. Quem não lembra, né, velho? Crash Bandicoot. Cara, é o protagonista mais carismático. Mais de carismático de todos. Se vocês forem perceber, ele deu uma copiadinha no Mario, né, galera? Não, tipo, eu acho que dentro desse universo de games não existe, tipo, exatamente uma cópia. É porque um jogo, se ele é revolucionário, igual o Mario foi, igual o God of War foi, se ele é revolucionário, todos os outros jogos que vão ser criados depois vão ter uma base desse jogo. Não, com certeza. Principalmente depois que saiu o Crash lá, a corrida lá, né? Crash Kart. Crash Racing. Isso. Pô, é muito bom, cara. É muito bom. É massa demais aquele jogo, velho. Crash é muito bom, cara. Eu passava horas jogando com meu irmão. Porque não tem como meu irmão jogar videogame sem brigar, né, velho? Óbvio. Porque senão não é irmão. Senão não é irmão. Velho, eu sempre jogava com meu irmão e eu sempre brigava com ele com Crash Kart. E o legal... Tem jogos que hoje em dia estão me broxando pra cacete, que é essa paradinha de one player, velho. Que você só pode jogar de dois, só se você jogar no multiplayer. Não tem mais aquele modo co-op, né? Lá que joga, por exemplo, no Crash, você pode jogar com dois personagens e, pô, joga massa. No Mario, você não pode jogar. É ótimo isso. Mas, não, falando sério, nesses jogos que são os jogos que são mais legais, por exemplo, no Gears of War, que é o personagem principal, que eu esqueci o nome dele, que eu agora vou saber o nome dele agora, antes de terminar de falar essa frase, que o nome dele é Marcus Fenix, porque... Então, eu recebi Marcus... aqui... recebi aqui, então, Marcus Fenix. Marcus Fenix é um jogo Gears of War, quem já jogou, que tem um enredo legal, que é muito legal. E ele tem a parceria lá, você quer jogar, dá pra você jogar de dois e tal. E essa parada de cooperação é muito melhor do que você jogar contra. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho muito melhor você jogar com parceria do que jogar contra. Cara, cooperativo é muito foda. Tipo Ultimate Aliens, tá ligado? Que pega os heróis da Marvel e tal. Isso, nossa, esse jogo é muito bom. É muito bom esse jogo. Tipo, como é que chama? Não é aquele... Você come o frango de tiro, dois... Metal Slug! Metal Slug! Metal Slug! Tem o gráfico mais tosco da vida. Mas é o jogo mais foda da vida. Exatamente, por quê? Porque você pode... As pessoas se ajudam lá, velho. Você morre aqui, tô morrendo, porra, deixa o frango pra mim! Deixa esse carro pra mim, filho da puta! Sei lá. Tipo, vocês vão concordar comigo, mas o Lego, eles fazem os joguinhos, tipo, Lego Batman, Lego Indiana Jones. Muito bom. É foda. E você joga de dupla pra você. Porra, é foda, cara. Porque você pode jogar. Não, o legal com, é quando cara, você sabe? Não, e o mais legal é quando você tá puto com o seu amigo, você bate nele até ele desmontar, tá ligado? Isso! E você sabe que é raro você encontrar um amigo que joga tanto quanto você, joga tão bem quanto você, e aí ele vai. Vai dar uma disputa legal e sempre dá briga, aí desanima. Mas quando é de dois, cara, vocês ficam noite jogando junto, tipo Bomberman, que é cooperativo. Bomberman é um herói foda. E é cooperativo, sacou? Dá também pra você jogar no. Tem tanto cooperativo quanto batalha. Sim, e o Bomberman, o cooperativo é legal, velho. Tipo, me salva aqui, bota a bomba, explode. Se o cara morrer, se você morrer, você fica torcendo pro seu amigo conseguir. Pra vocês passarem pra outra fase, entendeu, velho? Cara, Bomberman, sério, eu acho que se tem um jogo que descreve a minha infância mais ainda que Mario, acho que só não barra Sonic, porque como o Tuti disse também, eu era pobre e tinha um Mega Drive, e o único jogo que prestava no meu Mega Drive era Sonic e Street Fighter, o jogo que mais descreve minha infância é... Mega Drive? Oi? Street Fighter no Mega Drive? Isso. Tinha uma versão toda fugida. Era até a versão que tinha o Blanca. Porra, e os pixels eram meio feios, tá ligado? Não, a versão que tinha o Blanca era no Super Nintendo, porra. Não, era não, Mega... então, aí tinha uma... Não, mas tinha aí no Mega Drive eles... também. Meio que fizeram uma fita hackeada, tá ligado? Ah, entendi. Mas, então, continuando a falar aí, cara. Pois é, teve um jogo que descreve mais a minha infância, mais ainda que Sonic, é Bomberman. Porque, tipo, eu jogava Bomberman com os meus primos, a gente ia pra casa da minha avó, jogar, tipo... E Bomberman é massa porque dá pra jogar de quantas pessoas você quiser. Que, tipo, dá até de 5. E Bomberman, tipo, a gente passava horas jogando Bomberman. Pra não falar que dá tacando até bomba nos outros. Cara, sério, Bomberman. Cara, é sensacional. Muito... Bomberman é muito bom, cara. E esses jogos, vamos falar, jogos de cooperação, é muito massa quando você joga, tipo, Gears of War e tal. Tem outros jogos massa. Agora, eu vou falar desse personagem. Esse marcou minha infância, PlayStation 1. Puta que pariu, velho. Eu joguei muito essa porra, velho. É muito legal, velho. Spyro, velho. Nossa, o dragãozinho. Caralho, Dragãozinho Spider, Dragãozinho Roxo. Porra, caralho, vou baixar aqui emulador de PlayStation 1 e jogar, velho. Porque, cara, é muito foda, cara. Sério. O Spyro, eu nem lembro o que essa porra fazia, velho. Mas eu sei que, tipo, tem uma mensagem subliminar no meu cérebro pra dizer que Spyro é foda. Eu estou dizendo, Spyro é foda. Ele voava baixo, mano. Era legal, cara. Era um dragão que não voava. Ele voava quase nunca. Não, mas... raramente ele voava. Tem umas fases lá que eu tinha que voar e passar pelos espirais, não sei o quê. Tinha essas porra assim, mas raramente ele voava. O que a vontade de todo mundo era, tipo, sair voando pela fase. Caralho, muito foda, cara. Muito foda mesmo. Além do Spyro tem Tomb Raider, né? Tomb Raider, peituda gostosa, que nada debaixo da mão. Porra, Lara Croft, meu irmão, que viu aqui no filme, Lara foi Croft. Angelina Jolie. Isso, Lara Sem Croft som. É legal, tinha. Eu não sei se foi revolucionário por parte do Tomb Raider, da Lara Croft, mas aquela paradinha de nadar embaixo d'água e perder o oxigênio daquela maneira e tal. A Lara Croft, cara, tipo, tinha que ir lá pegar o tesouro lá debaixo d'água, aí você ia descendo assim, tá ligado? Aí acabava o ar, você ficava desesperado, tinha que subir. Aí você subia, cara, você sentia na Lara Croft. O desespero. Cara, o desespero. Cara, mas nada era mais desesperante que o Sonic, cara. A musiquinha era muito tensa, cara. Que era um tan, tan, tan, tan. E você coloca, caralho, tá chegando. Aí aparecia 5, 4. E você, meu Deus, fudeu. Aí você, cadê a bolha? Cadê a bolha? Cadê a bolha? Você procura uma bolha pra você enfiar a cabeça e respirar. Aí você sai desesperado. Cara, quando você morre é tão triste. Cara, mas Sonic. Me faltam palavras pra escrever Sonic. Pô, Sonic é muito bom. Velho, minha infância se definiu em Sonic, Streets of Rage, Golden Axe, que tinha um anão, a mulher gostosa e o bárbaro. Aí eu acho que eu já joguei esse jogo. Aí quando eles iam dormir no acampamento, sempre vinha um bichinho pequenininho com uma sacola e te roubava. Que filha da puta, esse jeito de chutar ele. É mó bizarro. Caralho, esse jogo era muito bom. Eu jogava ele, só que tipo, não era tão na minha infância, era quando eu tinha lá pra uns 10 anos no emulador no computador. Esse jogo é sensacional, o Golden Axe. Golden Axe, cara, joguem, muito cara. Bom. Golden Axe 1, 2 e 3, muito bom. Muito bom, muito bom. Agora voltando muito. Acho que o pioneiro, assim, dos heróis dos jogos é, sem dúvida, o Pac-Man. O pioneiro dos heróis é o Pac-Man. O Pac-Man é, tipo, um cara que vai comer fantasmas. Tipo, sério, o Pac-Man, se tem, assim, eu não conheço muito bem a história, até que depois de um tempo lançou até desenho de Pac-Man e tal. Só que o Pac-Man era um jogo, porque o que ele tinha de simples, ele tinha de interessante. Você passava horas jogando Pac-Man. É um jogo de bater recorde, cara. É um jogo de bater seu recorde. Porque não tinha nada naquela porra daquela época e o nego ficava jogando Pac-Man. Não, uma bosta. Você comia pílulas, via fantasmas e tinha que pegar eles. Uma coisa totalmente alucinógena. Uai, esquizofrenia total, cara. Quero fantasmas! Agora! Botando uma musiquinha repetitiva. É quase uma rave. É. Aí fala. É isso aí. Vocês sabiam? Eu aprendi isso vendo Scott Pilgrim. Mas você sabia que o Pac-Man, na verdade, ia ser chamado Puckman, porque ele parece um disco de rock. Disco de rock em inglês é Puck. Só que eles não quiseram fazer isso porque eles sabiam que não ia ser legal. Normalmente a galera ia mudar o P e colocar um F. Aí eles decidiram não fazer. E muita gente acredita que, na verdade, Pac-Man, por causa do barulho que ele faz, que em japonês o barulho que ele faz é Paco Paco. Aí achava que era Pac-Man, de Pac, Pac, Pac. Mas não, é por causa do Puck, parece um disco de rock. Tem alguns outros heróis, já avisando, que não vai dar pra falar todos, porque o cast é pequeno para todos os heróis que vocês já jogaram, ok, galera? Mas já falando de um outro herói, que é um herói mais novo, mais contemporâneo, que é o Master Chief, da série Halo. Halo, Halo, Halo. Aqui então, Halo. Halo. Então, ele é muito foda também. Porque eu não sei a história do filho da puta, mas ele pula alto. Ótimo, tá ótimo assim. O meu herói preferido da atualidade agora, cara, é o Sora do Kingdom Hearts. Ah, não, eu queria falar do Sora, eu ia falar do Sora agora. Coitado do Matheus, né, velho? Não posso que ele vai falar. Olha, pode falar. Ele se faz coitado, cara. Tá zoando. Tudo. A gente fala de alguém que ele nem conhece, cara. Coitado, velho. Ah, sabe o que eu vou falar? Vou falar do Dante. Ah, então, galera. Aí o Rafael vai, filho da puta, esse Rafael, né, Matheus? Chega e fala assim, Rafael. Espera só um pouquinho, porque eu tenho um herói pra falar antes de você. Qual? Dante. Não sei. Eu ia falar primeiro, fazer a linha com Final Fantasy e depois puxar o Kingdom Hearts. Ah, eu nunca gostei muito de Final Fantasy, falo mesmo. Eu nunca gostei muito de Final Fantasy, mas porque eu sei que muitas pessoas gostam de Final Fantasy. Ah, engasguei. Você tá dos outros que não gosta de Final Fantasy, velho. Não, eu gosto de Final Fantasy, mas não tanto quanto os outros games. É, entendeu? Eu não idolatro. Tipo, eu joguei o Tactics de PlayStation 1, zerei aquela porra. É muito difícil de zerar aquilo. Caralho. Muito difícil. É legal. Eu joguei o 2, não consegui zerar. Eu joguei o 3, não consegui zerar. E não consegui zerar nenhum depois disso, admito. E o herói do Final Fantasy é o Cloud, né, Matheus? Cloud Strife. Fale, meu amigo. Fale do Cloud. Pois é, tipo, o Cloud é um herói foda porque tipo, ele tem um paralelo, meio que uma conexão com o vilão do Final Fantasy, que na minha opinião é o vilão mais foda de todos os tempos, perdendo só pro Darth Vader, que é o Sephiroth. Tipo, o cara com a espada lá, com a lâmina de 5 metros. Por que o Sephiroth é tão foda? Eu nunca joguei Final Fantasy VII. Por favor, não me batam agora. Mas por que o Sephiroth é tão foda? Não, tipo, ele é foda. Por quê? Ele é foda. É, velho, não tem explicação. Nossa, é porque... Não dá pra explicar. É porque... Sério, é porque ele é foda. Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, num beco ou no carro. Sim. Tipo, assiste o filme, tipo, assiste depois Final Fantasy XII, pra você ter uma noção. O filme mesmo, que você pode assistir. tipo, o Sephiroth, aí eu não sei muito bem se ele é um pedaço do Cloud. É alguma coisa assim. Aí, tipo, eles ficam nessa conexão, os dois, do tipo, do mocinho e do vilão. Só que, tipo, aí, cara, que o Sephiroth é muito bom, porque, tipo, ele é muito, muito poderoso, ele é muito foda. Cara, eu adoro o Sephiroth. Isso acontece, tipo, no Kingdom Hearts, que é o Sora conectado com o Roxas. Exatamente. Que o Roxas é o nobody dele. Nobody wanna see us together. Exato. Nobody wanna see us together. Caralho, véi. Tem vários heróis, se assim podemos dizer, heróis. Que a gente precisa comentar. E além do Cloud, né, tem vários heróis que vocês podem comentar agora, meus queridos amigos. Tipo, pois é, tem o Sora, né, que o Tuti falou que é o principal do Kingdom Hearts. Cara, o Sora... Cara, eu amo o Sora. Ele é tipo um molequinho que mora numa ilha lá, afastada de tudo, junto no universo. Com os amigos dele. Com os amigos dele. Muito paralelo, cara. Que é a Kairi e o Rico. Aí, tipo, tem um... Eu não lembro, que tem muito tempo que eu joguei Kingdom Hearts 1. Aí a Kairi, ela é, tipo, sequestrada por uns bichos do mal lá por causa de uma profecia ou alguma coisa assim que envolve as sete princesas. Aí, tipo, Sora, Kingdom Hearts é nada mais do que uma mistura de Final Fantasy com Disney. Que é, tipo, jogabilidade de RPG Final Fantasy pelos mundos da Disney. É, aí tem uma coisa que envolve, tipo, as princesas, tipo... Branca de Neve, Cinderela, até a Jasmine do Aladdin, e a Kairi, que é essa amiga do Sora. Aí o Sora vai viajando pelos mundos, à procura da Kairi. Isso que vai por todos os mundos da Disney, maioria dos filmes. De Pequena Sereia, até Rei Leão, Mulan, Hércules. É um jogo sensacional. Eu diria que é o meu jogo preferido de Play 2. Cara, só uma parada. O Kingdom Hearts, ele mexe com a sua cabeça. É... Ele, cara, porque, tipo, tem a parada do universo paralelo dos Nobodies, aí tem o Roxas, aí tem a Organização 13, a Organização 13, como dizem os viciados. Aí, caralho, cara, é muita coisa. Aí, porra, e tudo isso junto com o Pateta e o Donald, cara. Exatamente, com o Pateta e o Donald, tipo, o rei Mickey, que é o rei supremo lá dos mundos. Cara, o Mickey é rei. O Mickey é rei, cara. Mano. É muito bom Kingdom Hearts. O 2 tem até os Piratas do Caribe. Pois é, tem Piratas do Caribe, tem tipo Tarzan. Uhum. Tem Galinho Chicken Little até. Galinho Chicken Little. Você nem vai no mundo do Galinho Chicken Little. É, mas mostra ele. Igual mostra o Stitch. É. Tipo, você usa o poderzinho. Podia ir no mundo do Stitch, não é, cara? Oi? Seria maneiro se tivesse um mundo do Stitch. Nossa, seria sensacional. Tipo, ele navegando pelo Havaí. Pegando, tipo, os... Os primos. É, os primos, cara. Os outros projetos iam ser foda, cara. Fica uma ideia aí pra mandar pra Square. Claro. Square Enix já tem uma ideia pro próximo jogo. Cara, pra mim, Resident Evil é uma parada assim. Eu gosto e não gosto de todos os protagonistas. Gosto das mulheres, porque... São mulheres. E o Chris e o Leon... Pra mim, o único que nem é protagonista, cara, que é maneiro, é o Wesker. O lourinho do óculos escuro. E do sobretudo. E tal. Ele é o único foda, porque na verdade ele é um zumbi, tá ligado? Não sei, ele é muito foda, velho. De resto, só o Chris é maneiro. Tipo, eu antes pagava um pau fudido pro Leon. Tipo, caralho, Leon! Caralho, me dá um tiro, Leon! Esse porra, assim. Eu achava ele muito foda. Só que agora eu prefiro o Chris. Chris, você joga um 5, você vê os filmes e tal. Todo mundo odeia, cara. Porra, Leon. Cara. Porra. Não, o Chris, não, cara. Ah, todo mundo odeia. Eu gosto do Chris, cara. O Chris. Porque o Chris tem essa parada de ser marrento, tá ligado? Tudy. Aí é maneiro. Tudy. Oi. Foi um trocadilho. Todo mundo odeia o Chris. Ah! Nossa, o melhor é a perspicácia do Tudy pra perceber. Cara. Eu tenho entendido na fala. A velocidade do menino. Muito bom, Tudy. Cara, agora. Tô falando agora uma coisa pra vocês. O carinha do Harvest Moon, que você não precisa escolher o nome dele, ele também é muito foda. É. Que você precisa escolher o nome dele. Porra, ele é foda. Porque ele a é gente outro, não falou do Chrono, né, velho? Do Chrono Trigger. Eu joguei Trigger. Muito Trigger. Mas ele é foda, pô. Eu tinha um colega pô, cara que era viciado em Chrono Trigger. Porra, Golden Sun é foda, que o cara vai salvar os amigos dele e tal. Tem também, a gente citou só um pouquinho lá no começo também, do Ryu do Street Fighter, que vai lutar com o Bison e tudo mais, que até no anime que fizeram dele, ele implanta um negócio no cérebro dele, ele fica do mal. Tipo, no anime o bicho é meio que o vilão da parada, mas no jogo ele Ryu? É, que aí implanta um negócio no cérebro dele lá, e ele, tipo, ele começa, tipo, ele vira do mal, assim, digamos, e vai atacando todo mundo lá. Mas no game mesmo ele é do bem lá, que vai lutar com o Bison e tudo mais. Ah, e o cara do Assassin's Creed? Pra falar a verdade, eu joguei muito pouco Assassin's Creed na minha vida. E o que eu joguei, eu sei que é foda pra caralho, mas se você tem noção, eu não sei nem o nome do cara principal. Ó, do 1 tem o Altair. Peraí, são muitos? Tem 2. É o Altair e do 2 é o Ezio. Aí, tipo, todo mundo. Porque quem jogou o 1 é legal. Aí, pô, legal, Altair, maneiro. Mas o 2 é um jogo foda. Tipo, é muito, muito, muito foda, cara. O 2. E aí, nego, caralho, Ezio, dá o seu cu pra mim. E essas porra assim. Fica pagando mó pau pro Ezio, tá ligado? E o nego esquece do Altair, cara. Eu fico muito puto com isso. Mas aí no 3, que vai chegar aí, vai mostrar o Altair e o Ezio juntos. Vai ser foda esse jogo. Mas eu não vou poder jogar porque meu PC não roda nem o 2. É, eu te entendo. Nome do personagem principal do Red Dead Redemption, galera, é John Marston. Tá? Vejam aí, é muito bom, muito legal. E beleza. Bom, galera, é isso daí. Terminando o cast aqui sobre heróis dos games, isso mesmo. Beleza? Não se esqueça de comentar falando o que você achou do cast, beleza? Clica aí. Isso, clicou no envelopinho aí de comentário, então clica. Comente e diga o que você achou. Não se esqueça de curtir, por favor, curta o Facebook. Se você tem Facebook, clique em curtir. E se você não tem, você cria um Facebook, porque todos seus amigos têm, não sei porque você não tem ainda. E clique em... Seu lixo. Isso, seu lixo. E clique em curtir aí. Ou tweet, o cash aí também. Nossa. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Vamos terminando por aqui. Hasta la vista. Fui! Adeus!